Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida. E algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio, mel e a ferida. E o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida. E algum remédio que me dê alegria.